Às vezes é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Alugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Alugar de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069. 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais 600 fotografias de 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Sob o tema gravação e efeitos sonoros, a Antena Web passa a apresentar este fim de semana uma edição especial de Sonoplastia. A Guerra dos Mundos, a emissão de 1938 de Orson Welles, exemplo mor da finalidade para que são feitos e gravados os efeitos sonoros. Veja a eficácia de uma emissão que chegou até a provocar suicídios, tal era a credibilidade que os ouvintes davam na estação. Este fim de semana, a Guerra dos Mundos, entre as 15 e as 16 horas, ao sábado, em Sonoplastia, aqui na Antena Web. A sua radionovela está cada vez mais emocionante. Esta semana, em História da Cruz, vão haver grandes surpresas a serem reveladas. Tudo isso é muito estranho. Vejam. Vejam como estão presas as raízes. É curioso. Ficaram soterradas numa espécie de cova oca. Parece uma caveira. Uma caveira! Oh, Deus! É o crânio de Adão. História da Cruz. Às sextas-feiras, em Tempo de Teatro, na Antena Web, às 22 horas. Boa tarde, ouvinte da Antena Web. Eu sou a Diana Martins, este é o Fala-me de Arte, que já vai na sua quarta edição, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2010. Hoje vamos começar pelo mundo da literatura, começando por dar destaque a três exclusivos do Círculo de Leitores. O primeiro é o grande livro dos Segredos dos Códigos. Dos primeiros códigos à era digital, fica a saber tudo sobre uma forma de comunicação que nos acompanhou desde sempre. Mesmo antes de falar, as crianças descodificam o que as rodeia e continuam a fazê-lo durante toda a vida, aprendendo também aquilo que não é dito. Os códigos de representação gráfica dos sons, como os sistemas de escrita, são importantes porque tornaram possível o registro permanente do que antes era efêmero. Um livro de 228 páginas, com capa dura revestida a papel colché, impressa cores com um extraordinário desconto de 50%, ficando com um preço de lançamento de 19,95€. O segundo exclusivo anunciado pertence a Casada com um Desconhecido, de Patricia MacDonald. Emma Hollis é psicóloga num centro de crise para adolescentes e é apaixonada por David Webster, um sedutor jornalista que agora é seu marido. Mas na lua de mel nem tudo corre bem. Enquanto David está a arranjar lenha para a lareira, Emma é atacada por um homem mascarado com um machado. A polícia considera David o principal suspeito, mas Emma tem dificuldades em pensar no seu marido como um assassino. Patricia MacDonald, uma autora com mais de 80 mil exemplares vendidos no círculo de leitores por um preço círculo de 14,76€, sendo que tem a oportunidade de ler o primeiro capítulo deste livro em www.circulo.pt. O terceiro exclusivo da editora pertence a um livro completo e esclarecedor, criado para erradicar todas as dúvidas sobre as doenças que afetam os seios. Com 65 ilustrações médicas pormenorizadas e esquemas explicativos dos procedimentos a ter perante os sintomas, esta obra aborda com precisão temas como cirurgia plástica, cancro da mama, gravidez e amamentação, úteis para complementar ou saber mais sobre os assuntos referidos neste livro, intitulado Mama Resposta a 100 Questões, das autoras Louise Bestick e Claire Gilman, por 16,50€. Fica a sugestão, torne-se sócio do Círculo de Leitores e usufrua de variadas vantagens, entre as quais descontos apelativos na aquisição de livros, entregas ao domicílio e a possibilidade de ganhar variados prémios, e quantos mais anos de sócio tiver, mais regalias lhe serão oferecidas. Para mais informações, consulte o site www.circulo.pt. Em outros destaques da estante desta semana, temos o Grande Livro da Alimentação Infantil. Uma boa alimentação é fundamental para a saúde e desenvolvimento das crianças. Este livro propõe dicas práticas aos pais interessados em traçar um plano alimentar adequado aos filhos, desde a gravidez aos 5 anos, o que nem sempre é fácil. Um livro de Rodrigo Marrecas de Abreu, da Esfera dos Livros, por 19€. Saber Perder, Prémio Nacional da Crítica em Espanha, este romance parte do princípio que para ser feliz é imprescindível saber perder. Através de quatro personagens, Tueba tece um retrato denso do mundo atual, sem esquecer a necessária dose de humor. Um livro de David Trueba, Alfaguara, de 19,90€. 4 horas por semana, com o subtítulo Trabalhar Menos, Produzir Mais, é uma proposta que vai ao encontro dos desejos de muitos trabalhadores. O autor estudou o exemplo de gente que descobriu a fórmula para rentabilizar a vida, mantendo a produtividade. Um livro de Timothy Ferris, da Casa das Letras, por 17,50€. Quanto aos destaques sobre a forma de CD, começamos pelo FF com o álbum O Jogo Recomeça. Muitas fãs de FF já teriam saudades, já que o primeiro cantor a solo revelado pelos Morangos já não gravava há 3 anos. Agora é ele quem nos diz que o jogo recomeça, embora seguindo o habitual registro pop, mas onde a maioria das canções são da sua autoria. As letras são marcadas pelo otimismo, alegria e romantismo quanto baste. Um álbum da Farol Música. Banda sonora de Nine. O filme está nas salas de cinema e para quem gostou da banda sonora, onde cantam, entre outros, Nicole Kidman, Daniel Day-Lewis, Judy Dench, Penélope Cruz, Fergie, Sophia Loren, ela está também disponível em CD. As canções são as originais do musical da Broadway, com o mesmo nome, um dos mais populares e premiados de sempre nos Estados Unidos. Um álbum da Universal. Beyoncé, com o álbum I Am Sasha Fierce, Segunda, chega às lojas a reedição do álbum que Beyoncé batizou com o nome do seu alter ego, quando se inclui Aloe, e que está nomeado para 10 Grammy. Inclui colaborações com Lady Gaga e Poison, um álbum da Sony Music. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22 horas, só aqui na Antena Web. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19h, J. Salvador é locutor de serviço no programa Favorite, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19h aos sábados. Favorite, na Antena Web. Todos os dias de segunda a domingo na Antena Web, Stereo Press, um momento de reflexão sobre um tema da atualidade na voz de J. Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias de segunda a domingo às 20h. Hoje, dia 4 de fevereiro, estreia o filme animado A Princesa e o Sapo. A Disney voltou aos contos de fadas com uma tradicional história de encantar, mas adaptada à realidade dos dias de hoje. Este novo filme da Disney apresenta pela primeira vez uma princesa negra. Tiana é afro-americana e vive num bairro típico de Nova Orleans, berço do jazz. Do coração dos místicos pântanos do Louisiana, às margens do poderoso rio Mississippi, chegou uma história de amor inesquecível com a participação de um crocodilo cantor, com toques de voodoo e os encantos da cultura caju. A Princesa e o Sapo é baseado numa história original reescrita pelos cineastas John Musker e Ron Clements, que também assinam a realização do filme. Tiana e o pai partilham um sonho, abrir um restaurante. Para isso, ela economiza cada cêntimo das suas gorjetas e diz não ter tempo para histórias de encantar, mesmo que se recorde com carinho dos contos de fadas da sua infância ao lado de Charlotte, a sua amiga rica, que vive num mundo cor-de-rosa e só tem uma coisa em mente, casar-se com um príncipe encantado. A Princesa e o Sapo estreia hoje, dia 4 de fevereiro, nos cinemas. Em outras estreias temos Tudo Pode Dar Certo. Woody Allen está de regresso a Nova York com uma comédia sobre um excêntrico misantropo e uma ingênua jovem fugitiva. Quando os pais dela chegam para a salvar, são rapidamente enredados em acontecimentos românticos inesperados. Um filme de Woody Allen, com os atores Patricia Clarkson, Larry David, Ed Begley Jr. e Evan Rachel Wood. Em primeira fila, o filme Avatar tornou-se, segunda-feira, no maior êxito de bilheteira de todos os tempos, após arrecadar mais de $1,5 bilhão. Segundo dados oficiais, superou assim o recorde estabelecido por Titanic em 1998, também do realizador James Cameron. O realizador Tim Burton está de olho numa adaptação de A Bela Adormecida, mas centrada na bruxa Malévola. Entretanto, Burton prepara-se para estrear Alice no País das Maravilhas, protagonizado por Mia Wasikowska, Johnny Depp e Anne Hathaway. A estreia está marcada para dia 4 de março, em Portugal. Mel Gibson poderá voltar a fazer Mad Max, realizado por George Miller. A produtora de Gibson, a Icon Entertainment, conseguiu os direitos que permitem realizar o quarto filme de Mad Max. Assim, Gibson poderá encarnar Max Rockatansky, papel que estava reservado para o ator Tom Hardy. Os atores Matt Damon e Brad Pitt estão confirmados em Happy Feet 2. O filme contará também com a participação de Robin Williams e Elijah Wood. Em 2006 foi um sucesso de bilheteira, arrecadando cerca de 215 milhões de euros em todo o mundo e ainda o Oscar de melhor filme de animação e a Palma de Ouro em Cannes de melhor canção original. E agora é a altura de descobrir o que o espera numa sala de espetáculos e concertos perto de si. Depois de ter estado em cena na Sala Garret do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, até ao final do ano passado, a peça O Ano do Pensamento Mágico, da autoria de Joan Didion, com encenação de Diogo Infante e interpretação de Eunice Munhoz, está em cena no Teatro Nacional de São João, no Porto. O espetáculo poderá ser visto até ao próximo dia 31, de quarta-feira a sábado, às 21h30 e ao domingo, às 16h. Quer descobrir algumas das mais célebres lendas de Portugal? Agora pode fazê-lo de uma forma divertida através do espetáculo de fantoches e teatro Lendas de Portugal, onde sempre de uma forma lúdica e didática pode percorrer a história de Portugal através das suas lendas, desde o Milagre das Rosas ao efeito heroico de Martim Muniz, sem esquecer a audácia da Padeira de Aljubarrota e de Deladeu Martins. Este espetáculo, destinado a crianças a partir dos 6 anos de idade, está em cena no auditório do Espaço Monsanto, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, até ao próximo mês de março, de segunda a sexta-feira, com duas sessões diárias, às 11 e às 15 horas. A 27 de fevereiro, Mayra Andrade volta a dar um concerto em Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval. Desta feita, o repertório é de novo o álbum História História, com que uma das sucessoras de Cesária Évora continua a conquistar os fãs de World's Music. Os preços de entrada vão desde os 15 euros. Micael Carreira, o jovem cantor romântico que já conquista multidões, dá este sábado, dia 6, um concerto no Coliseu de Lisboa. É o arranque da Digressão 2010 de promoção ao álbum Tudo o que eu sonhei. Em Lisboa, no Canto Pequeno, dia 6 de fevereiro, os preços de entrada vão desde os 18 euros. Dias 27 e 28 de março, no Pavilhão Atlântico, as famílias vão poder deliciar-se com o novo espetáculo da Disney On Ice, Os Desejos das Princesas. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 18 e os 40 euros. José Pedro Gomes tem andado à volta das grandes e pequenas questões que fazem os portugueses. As certezas e dúvidas, angústias e felicidades, preferências gastronómicas, provérbios e demais características do povo português vão continuar a ser partilhadas pelo ator até 14 de fevereiro no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa. Depois o espetáculo vai-se andando rumo à Cidade Invicta, subindo ao palco do Coliseu do Porto entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Com textos de Eduardo Madeira, Felipe Homem Fonseca, Henrique Dias, Luísa Costa Gomes, Marco Horácio, Milton, Nuno Artur Silva e Nuno Marco, José Pedro Gomes numa comédia encenada por António Feio. No Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, de terça a sábado, às 22 horas, e domingos, às 17 horas, com preços entre os 18 e os 22 euros. No Coliseu do Porto, de 25 a 27 de fevereiro, às 21h30, com preços entre os 15 e os 30 euros. Bilhetes à venda no Casino Lisboa, no Coliseu do Porto, na FNAC, na Vorten, no El Corte Inglês, no Centro Comercial Dolce Vita e Megared, www.ticketline.sab.pt. Para mais informações ou reservas para este espetáculo, sempre pode ligar o 707 234 234. Só por curiosidade, a ADER Minho, Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho, premiou o pai do rock português, Rui Veloso, pelos seus 30 anos de carreira com um lenço de namorados, certificado na categoria Contemporânea Inovador. O lenço foi bordado pela artesã Camila Silva, é alusivo a um dos seus maiores êxitos, Não Há Estrelas no Céu, e foi-lhe entregue no final do seu concerto em Vila Nova de Famalicão pela diretora-geral da ADER Minho, Teresa Costa. E é em forma de curiosidade que me despeço da edição de hoje do nosso programa de cultura e novidade aqui na Antena Web. Na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, estou de regresso com um novo leque de novidades só para si. Fique bem, boa tarde e boa semana!